A Centro de Portugal este ano manifesta um crescimento muito significativo. Nós crescemos em todos os indicadores, nas dormidas, nos hóspedes, nas receitas. O Oliveira do Hospital tem para nós várias valências que nos ajudam também a enriquecer e a chegar aos resultados que estamos a chegar com esta performance do Centro de Portugal. Estamos a falar de uma região muito forte em produtos endógenos, sem que o queijo Serra da Estrela é de facto uma referência. Estamos a falar no eixo da romanização e dos marcos históricos, desde a Bobadela até Alvaiázer, passando até Tomar, nós temos de facto vestígios muito relevantes daquilo que é a nossa riqueza cultural e procuramos também, naturalmente, com o cartaz de animação que o Oliveira do Hospital tem vindo a colocar naquilo que é o mapa da região centro, um fator acrescido também de atração ao Centro de Portugal. Portanto, o Oliveira do Hospital faz todo o sentido, com a sua estratégia própria enquanto município, mas integrada na estratégia do Centro de Portugal, como vai ser, aliás, o palco da próxima Feira do Queijo, neste fim de semana.